mais poder voar sem tirar meus pés do chão, é o que eu faço. Pode cortar minhas cordas vocais, porque é minha vida, minha paixão. É o que eu sinto que me faz poder voar sem tirar meus pés do chão, é o que eu vivo. Pode cortar minhas cordas vocais, porque eu canto é com o coração. Eu não vi ninguém, não ouvi ninguém. A mão pra cima, se a garoa vem. Por quê? Eu não ouvi. Então o que? Se a garoa vem, é melhor tu se ligar, trancar as janelas, porta, começa a rezar. Não por mim, me protegem do fim. E é por isso que eu vim. Por quê? E vocês sabem bem o rumo desse trem. Nossa vitória. Oh, oh, oh, vem cá, vem pra provar, pra ver, sentir o prazer de ser. É nós mesmo, vagabundo.